Me chego pro posto do campo do fundo, mulher e surungo me adoçam de gosto. Na entrada despila, rodeio a guaiaca, e o cabo da faca na luz se perfila. Na entrada despila, rodeio a guaiaca, e o cabo da faca na luz se perfila. Quem baile piquete, seus olhos desdobra. Boteja rolhada, deixei na macega, e a canha me alegra na quarta bicada. Boteja rolhada, deixei na macega, e a canha me alegra na quarta bicada. Viola e cordiona na luz do canjeiro, e o zóio mateiro do mais querendona. Não tenho sossego num baile macota, taqueio com as botas e balanço pelego. Não tenho sossego num baile macota, taqueio com as botas e balanço pelego. Simbora, louco! Com alguma pinguancha me agarro em cambicho, me encurto e me espicho na volta da cancha. No chão da bailanta eu cravo a coqueiro, e neste terreiro outro galo não canta. No chão da bailanta eu cravo a coqueiro, e neste terreiro outro galo não canta. E não canta mesmo! Eu danço e balanço na volta da faca. Se um touro me ataca, termina boi manso. Levou as macegas pra um último gole, que o ronco do fole num bufo se entrega. Levou as macegas pra um último gole, que o ronco do fole num bufo se entrega. A noite tá morta enquanto me vou. A moça ficou me bombeando da porta, lindaça e feliz, parece um retrato. Seu cheiro de extrato me adoça o nariz. Lindaça e feliz, parece um retrato. Seu cheiro de extrato me adoça o nariz. Eu já me vou.